outro lado, Siloé, ali naquela ponta esquerda, e o Wesley Smith no meio. Placar de 0-0, você ligado aqui no Esportivo, aqui você, Espírito Esporte, muito obrigado. Vai se inscrevendo, vai deixando o like e vai ativando, claro, as notificações. Junto com a gente, muito obrigado aí pela sua audiência, certo? Trabalha o jogo, Ramires. Olha o passe errado para a velocidade ali do Debu. Bota para correr o Debu, Ramires adiantou demais. A bola passa e vai embora, Alex Mendes. Mas o Caissara vem sempre respondendo, vem sempre na batida, na toada, buscando esse campo de ataque, Alex. O Caissara não quer deixar o Cap jogar. Já faz essa pressão ali na frente com seus principais atacantes, né? Então não está deixando espaço para o Cap. Olha ali a jogada linda do Henrique agora, hein? Deu um balãozinho, queria falta e a falta foi marcada. Falta para a equipe do Caissara. Bom jogador. Me chama a atenção, viu, Alex? Mas o Henrique, viu? É, bom jogador. Sendo bem sincero, alguns jogadores do Caissara a gente não conhecia. Não conhecia, né? Jogadores de fora, né? De clubes menores. Tiveram aí, o Caissara fez alguma parceria com a agência, né? Para trazer esses atletas. O Caissara que há muito tempo estava fora do futebol profissional. Há mais de 4 anos aí fora do futebol profissional e agora está voltando. Está retornando com essa ajuda do Paulo Martins, que é candidato a prefeito lá em Campo Maior. Né? E trouxe aí a equipe de Campo Maior juntamente também com a equipe do Comercial. Né? Os dois times aí de Campo Maior há muito tempo não participavam de um campeonato piauiense, seja ele Série A ou Série B. E vamos pro jogo, chega firme ali Aruá. Não dá sopa pro azar. Ali na velha, camisa 14, o Anderson Sobral. Chegou firme, tira essa bola e é bola pra equipe do Caissara. Placar de 0-0 e você acompanha tudo mesmo aqui, claro, no Esporte Verona. Aqui vocês pro Esporte. Já fiz um bom público, tá? Bom público. Para uma primeira rodada de campeonato piauiense. De Série B, né, Alex? De Série B de piauiense, bom público. E chegando gente. Estamos fazendo os jogos desde o início, desde janeiro a gente está aqui acompanhando jogos de Série A, Série B, melhor do que público de Série A, tá? Muito melhor, tá? E me chama a atenção ali a inteligência do Cap, né? Botou uns guarda-sóis para quem tá lá na arquibancada geral, né, Alex? Boa iniciativa. O Wesley Smith girou pro chute, chega a marcação, faz a falta, bro. Buscava ali a perna direita, Alex. Buscava a perna direita, que é a boa. E detalhe, o Caissara contratou um zagueiro, Pedro Henrique, que fez um bom campeonato piauiense pelo 4 de Jura. Foi para a equipe do River, jogou alguns jogos da Série D. E não é titular, né? Pedro Henrique está sendo reserva aí nessa equipe do técnico Alexandre Lima. Pelo menos até o momento, nesta primeira rodada. Para você ligado com a gente, placar de 0-0, muito obrigado. Se inscreva, deixa o like e ativa as notificações. Vem Pedro Henrique. Também vem o Léo Ceará. Léo Ceará bota na frente, buscava ali o raio, vai levando. É veloz, é bom de bola ali o camisa 5, o Dedé. Tava na jogada, Dedé me chama a atenção também, viu, Alex? Volante, cabeça de área, mas que chega no ataque, viu? Se deixar, ele vai pra dentro. Placar de 0-0. Bola para João Guilherme, já avança aqui o Mandacaru em altas velocidades, vai avançando também João Guilherme, vai avançando, passe na boa, acabou escorregando ali o Wesley Smith, Alex Mendes. É bom ataque mais uma vez do Cap, sempre está sendo por ali, né? O João Guilherme é um jogador de muita velocidade, jogador muito dinâmico, que vai para cima, que rabisca, foi para cima mais uma vez, tentou ali um passe do Wesley Smith, só que foi um pouquinho atrás. Vem mais uma vez a equipe com o Mandacaru. Toca na bola, recebeu na ponta, tocou na bola aí com o Luiz Fernando. Anderson Sobral. Passa na frente, Siloé de costa, prefere o giro. Vem pra briga ali contra o Dedé. Prefere o passe com o Mandacaru, manda o Gravinho na ponta, chega na ponta, vai chegando também aqui a defesa com o Rai. Prepara o jogo. Na verdade, o primeiro set é o Tico Baiano. Agora sim, chega firme na defesa e faz o corte o Dedé. Dedé cai aqui nos pés de uma milha, maciota a la pelota no gramado, toca no meio, Mandacaru. Mandacaru me chama a atenção, esse posicionamento dele, né, Alex? Tá na ponta, tá no meio, bola boa, João Guilherme. Tentou, ali manda seguir. Que passe, Siloé, o torcedor se levanta. Vai pra jogada, bola pra João Guilherme, chega e faz o corte, Gustavo. Vai pra mais um escanteio, a equipe do Cap, Alex Mendes. muito bom jogador, João Guilherme, viu? Muitas pessoas ainda não conheciam, né? Apesar de ser filho de uma figura histórica do futebol piauiense, mas jogou pouco aqui em terras piauienses, terras teresinenses, como é o estádio de Novo Monteiro. Muito bom jogador, o João Guilherme, camisa 21 do Clube Atlético Piauiense. Vai pra bola, equipe! Vem aí o 9 do 9 Super Shop Day. Aproveite ofertas grandonas nas Shop Lives durante o dia todo. E cupom de frete grátis. Confira condições. 9 do 9 Shop. Só desconto grandão. Novo Tresemmé Brilho Lamelar. Efeito gloss na sua máxima intensidade. Quem não sabe, zagueiro aí maranhense, né? Tava aí na equipe do MAC pela Série D. Siloé, tentou o cruzamento, Ramires, mais uma vez Siloé, passa ali o Ramires, Siloé, Ramires, manda Caru, Ramires, deu certo, vai passando, parou, brecou pra cima da marcação, mão no peito, volta atrás, de graça, recebe aqui o Valtinho, prefere o pau, opa, reclamação de falta e a falta tá marcada, Alex Mendes. Falta tá marcada em cima do Valtinho. Um jogador muito perigoso, caindo para cima ali da defesa do Clube Atlético Piauiense de Assis. Tem falta em cima do Valtinho, mas o livro foi bonito, Alex. O livro foi legal, fez ali, recebeu, já deu um corte e aí chegou atrasado o Luiz Fernando. Ele chegou atrasado, perdeu a viagem, falta marcada. Sim, como eu falei, tá indo para cima, né? Drible muito bonito, jogador insinuante ali. Valtinho, camisa de número 9 da equipe do Caiçara. Acompanha, muito obrigado, vai se inscrevendo, vai deixando like e vai ativando as notificações. Esse é o canal Esporte Verão na Bola. Vai pra ali o Henrique, vai levantar essa bola no meio do pagode, no meio do furdunço da equipe do CAP. Levantamento, prefere o passe curtinho com o Debu, pra cima do Mandacaru. O Debu é habilidoso, Debu, cruzamento, corta, Mandacaru, manda pra arremesso manual. Placar de 0-0. Vamos chegando à marca dessa primeira etapa. Vamos chegando a 18,5. Agora, Alex Mendes, 18,5. Galera, a gente não tem, né, Alex, direito de imagem, né? Só pra deixar aí você bem ciente disso. Vai chegando o cruzamento! Passa pro Tico Baiano! Vem na velocidade. É ele, João Guilherme, mudou de lado. Bota pra correr. Opa, falta marcada, Alex Mendes. Agora é falta pro CAP. Falta marcada, né? Vai pintar o primeiro cartão amarelo da partida. João Guilherme estava puxando ali o contra-ataque, acabou sendo parado na falta. Cartão amarelo por conta daquela famosa falta tática, né? E quem tomou cartão amarelo? Camisa 8, o cara. Então tá aí, né? O cara pegou os cartões. O cara pegou o cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo na cara. Na cara. No cara. No cara. O cara. E vamos pro jogo. Sobe Wesley Smith. Henrique faz o corte mais uma vez. Já toca com o Debu. É habilidoso esse Debu. Me chama a atenção também. Invertida pra Tico Baiano. Domina na caixa, na cabeça. Vai chegando o cara. Pede calma ali ao torcedor. Rai. Avança com o Tico Baiano. Vai chegando o Caiçara. A bola no meio. Recebeu o cara. Chega também ali o camisa 10. O Clodô. Mais uma vez o cara. Chega também ali o Dedé. Mais uma vez Tico Baiano. Vai chegando com o Clodô. Prepara no meio. Tapa na frente. Rai recebe ali pra cima do João Guilherme. Passe na frente. Tico Baiano. É habilidoso Tico Baiano. Na canhota. Prefere atrás, mais uma vez o cara. Vai levando o cara, Tico Baiano. Clodô, gira que gira a equipe do Caiçara. Mais uma vez Tico Baiano, prefere o passe atrás. Rai, vai levando, vai carregando, vai avançando as linhas da equipe. Agora comete a falta. O Aruá chega com as duas mãos e aí não tem o que reclamar, né, Alex? Exatamente, falta bem marcada. Vai ter bola aí na área do goleiro Cris. E aí o torcedor, filho, vai à loucura, Alex? Vai à loucura aqui do Caiçara, hein? Só passar aqui pelo Vamos lá. Valtinho, né? Que o jogador está sendo em destaque na equipe do Caiçara. Jogador de 30 anos, né? 29 para 30 anos. Já passou pelo Comercial, tá, Jacir? Comercial, Guarani de Sobral, Metropolitano, Decisão, Itapipoca do Ceará, em uma estava no Quixadá e agora está no Caiçara. Pra você que nos acompanha, tá no chão, ó, cara. Tá aí, né? Então, um jogador que a gente, como você falou, não conhecido, mas jogadores que têm passagem por outras praças, né, Alex? Mas jogadores aí que vêm com experiência também, né? Com certeza. Vai pra bola a equipe do Caiçara. Técnico Alexandre Lima fica ali impaciente. vai pro levantamento, o cara, na verdade o Rai. Vai pintar levantamento. E você acompanha tudo, tudo na 87.9. Tá aí o torcedor, levantamento, tira no ar, sobrou, Gustavo, Tico Baiano bateu, tira a defesa, é pressão do Caixa da Maltinho, bateu de primeira, vai chegando mais uma vez, Gustavo, bateu pra fora! É pressão do Leão de Campo Maior, Alex Mendes! É, colocou ali a bola na área, né, teve ali um furdunço ali na cozinha, né, realmente muito perigoso. Ali para a equipe do Clube Atlético Piauiense, que tem que tomar cuidado com o certeza. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Vai se inscrevendo, vai deixando o like, vai ativando a notificação. Vamos juntos. E o torcedor chama ali a atenção, viu? Chama a atenção. Que alegria que o Caio. Aqui o torcedor do Leão, viu? Marcando presença. Chegando gente, Alex. Chegando gente. É assim que a gente gosta, esse furdunço, essa alegria. Já vem ali o Anderson Sobral, botou na frente, buscava a Siloé. Correu demais. Correu demais, ficou com Otávio pela equipe do Caixara, placar de 0 a 0. É primeiro tempo e você acompanha tudo aqui no canal Esporte Verona. 22 agora. Vai chegando agora o Cris. Fica ali calmo, tranquilo para fazer sem a posição com Anderson Sobral. Prefere ali o passe na ponta, passe forçado, mas dá certo no João Guilherme. Na verdade, ali é o camisa 7, o Siloé. Já vem Siloé, e é bola aberta, bola boa, manda Caru. Chega aqui João Guilherme, a bola acabou saindo. Tentava ali o debut, mas é bola para a equipe do Caixara, para Henrique, já cobrado. Prefere agora assim, prefere ficar com a bola, ali enquanto a equipe se posiciona em campo. Trabalha o jogo Henrique, bola na frente, sobe de cabeça, toca para trás, chega ali Anderson Sobral. Dispara para o campo de ataque, Wesley Smith. Toca de cabeça, ganhou no cucuruta cabeça, viu? É bola boa, tentava ali o Aruá. Manda seguir o Idinei. Reclama ali o Aruá da falta, viu? Vamos pro jogo. Trabalha a jogada ali o Clodô. É habilidoso. Opa! Segue o Lapolota. Vai ali o Rai. Vai no fundo o cruzamento. Tem desvio. Escanteio do Caixara, Alex Mendes. Escanteio para a equipe do Caixara, que está indo para cima de Assis. Mais uma grande oportunidade. Tá ali no chão o Clodô. Chega lá o Udinei. Já chega ali o atendimento. E você nos acompanha ao vivaço aqui no canal Esporte Verona. Aqui emoção é melhor, hein? Vem pra cá, vem com a gente nessa pegada, viu? Jogado nossa marca 24,5. Vai para o levantamento ali o Tico Baiano. Tico Baiano autorizado para o levantamento. Vai autorizar. Autorizado no meio do furdunço. Sobe de cabeça. Tira no ar. Vai sobrando com o Henrique. Bota para correr o Mandacaru. Que velocidade. Vai chegando ali o Henrique. Deu um toque atrás. Só tinha gente de amarelo e verde. É bola para o campo de ataque. Não consegue mais sair tocando a equipe do CAP, Alex Mendes. É, tá vendo muito perigo realmente, né? Vendo muito problema aí com a marcação da equipe do Caixara, que está bem postada em campo. Jogo muito bom até o momento. Estamos chegando a 25 minutos dessa primeira etapa. Para você que nos acompanha, muito obrigado, Tico. Mas domina bonito, hein? Dominou, deu um balãozinho e já vem pro ataque. Vinha porque errou o passe. Foi só elogiar, viu? Foi só elogiar o Tico Baiano. Trabalha o jogo. Rai vai para a jogada, a equipe do Caixara com o Rai, aperta a marcação ali, o camisa 16, o Thales Jordi. Ganhou, mas manda pra fora. É assim que a gente gosta, Alex. Essa é a emoção do futebol. Sem torcedor, não tem futebol, né, Alex? Debu vai pra cima do Mandacaru. Debu, cruzamento, tira de lá, Luiz Fernando. já manda pro campo de ataque, é balão pra cima. Vai chegando ali o Wesley Smith, chega também. Lindo passe, vai chegando, é contra-golpe. Já vem o Wesley Smith, vai carregando, bola boa. Levantou o pano, faz a defesa, Otávio, mas já estava impedido ali o João Guilherme, Alex. Impedimento ali do João Guilherme, né? Mais uma dobradinha dessa dupla aí que tá dando certo entre João Guilherme e Wesley. Já levantou ali o pano, marcado o impedimento. Muito bem, Alex Mendes, meu novo narrador, viu? Meu novo narrador aqui da equipe. É, papai. O homem tá uma máquina, viu? No exato momento daquela paradinha, Alex Mendes, que é tempo pra você comentar, Alex. Um jogo parou até o momento, né? Começou melhor o Cap, depois respondeu o Caissara e depois ficou um jogo mais franco, né? E aí, ficou de lado a lado. Vem o Caissara, dá um susto, vem o Cap, dá um susto. Um jogo, como é que, na sua visão, como é que tá aí as duas, até o momento, né? Jogados agora 26, 27 agora, até o momento, como é que estão as duas equipes? É isso, de assim, jogo bem corrido, jogo movimentado, jogo bom. A equipe do Clube Atlético Piauí está jogando no 4-3-3. Dá para ver bem nítido dentro de campo, né, com o Rafael Mandacaru construindo mais também pelo meio, né, jogador também de muita velocidade, bom jogador, lateral direito Rafael Mandacaru. Por sua vez, o Jordi, que é o lateral esquerdo, não está sendo tão bem acionado. Né, sempre que é acionado ali realmente ao lado direito de ataque, com o João Guilherme para fazer todo o dobradinho para achar o artilheiro Wesley Smith. O Caissara, por sua vez, não tá só trancado dentro da área, tá aguardando, mas também tá saindo pro jogo aí o time do Caissara, indo pra cima da equipe do Clube Atlético Piauiense, com o jogador Valtinho ali pelo lado direito, né? Apesar de ser camisa 9, é jogador de muita movimentação, e o jogador Tico Baiano também. Então, até o momento, 25 minutos, muito bom jogo aqui no estádio Linolfo Monteiro, entre Cap e Caissara. Alex Mendes, e pra quem quer apoiar aqui o Sport Verona, né? É fácil, né, Alex? Tem o nosso Instagram, né? E tem também o nosso contato lá no Instagram, tem o nosso contato lá na bio. Você vai lá e vê lá. Mas eu vou falar pra você: 869-8853-6447. Repetindo: 869-8853-6447. É facinho, entre em contato. Temos pacotes por jogo, pacotes rádio, esporte, pacotes só esporte. Você é quem escolhe, tá bom? Você é quem escolhe a forma como você quer fazer a sua parceria aqui com o canal Esporte Verão, e claro, com a 87.9. Deixa eu dar aqui uma passadinha rapidinho, Alex, no nosso canal. Saber como é que tá aqui a galera participando com a gente. Rapidinho aqui, o Zé Pintor. É, sucatinha da hora, aí, ó. Aprendemos com quem não sabe. O Caissara, o Bode, né, voltaram. Será que o Bas volta também? Seria bom, né, Alex? Seria bom se o Barros voltasse também, né? E por aí vai, né? Mas, por enquanto, nenhuma menção do Barros voltar, né? É, o Sucatinha... Opa, o narrador nem fala o nome do Atlético Piauiense. É o Cap. Não entendi, irmão. Não entendi, ô Sucatinha. Direto ao Atlético Piauiense, Cap, mas tudo bem. Vale também a sua deixa, viu? Vou reforçar ainda mais o nome do Atlético Piauiense, tá certo? Obrigado pela audiência, vai se inscrevendo e vai deixando o like e vai ativando as notificações. E Sucatinha faz o Pix, viu? Tá aqui pra você, Sucatinha da hora, viu? Faz o Pix aí, viu, Sucatinha? Aquele abraço, irmão, obrigado aí pela audiência, tá certo, cara? Muito obrigado mesmo. Vamos juntos, levando pra você, claro, muito mais emoção. De volta pro jogo, Alex Mendes. Tenho certeza que ali os técnicos falam pra ter um pouquinho mais de calma. O Cap perdeu essa segunda bola e perdeu também aquela troca de passe. Quando encontra o passe, chega mais fácil, né, Alex? Exatamente, né? Sempre trabalhando essa bola. O Clube Atlético Piauiense começou a trabalhar, a treinar antes da equipe do Caissara. Mas a gente viu que ontem isso não é lógica, né? De jogar melhor, de vencer o jogo. Até porque, mesmo ontem o Piauí foi o time que começou primeiro, né? E saiu no empate aí contra a equipe do Comercial. É como dizem, né? Treino é treino e jogo é jogo, né? Tá aí o Cap Atlético Piauiense para o Sucatinha, viu? Aquele abraço, Sucatinha. Viu, Atlético Piauiense? Porque carinhosamente, viu, Sucatinha? A gente chama de Cap, viu? Clube Atlético Piauiense. Vem o Wesley Smith, briga com o Gustavo. Zagueiro bom, tá dando trabalho ali pro Wesley Smith, viu? E vice-versa. João Guilherme, cavade, que lindo, hein? Vem o João Guilherme, bota pra correr. Chega ali o Ocara. O cara que já tem amarelo, hein? Chega, toma a frente. Mas não desiste do João Guilherme. Briga pela bola. Henrique. Cavadinha. Dedé. Toca na frente. Vai chegando o Mandacaru. Toca de cabeça. Também chega então ali o Anderson Sobral. Chega na firme na bola. Mas aí acaba cometendo a falta ali o Smith. Reclama que não cometeu a falta. Reclama que atrás teve a falta que ele não marcou e por aí vai. Mas segue o jogo. É falta pro Caissara, Alex Mendes. Falta pro Caissara, né? Falta de ataque ali do Atlético Piauiense. É o Leão, né? O Leão vem pra cima. Aí do Cavernão, viu? Levantamento, bola levantada. Vai chegando o Luiz Fernando. Faz ali um golpe de vista. Agora sim, manda pra frente. Balão pra cima. Tentava ali o João Guilherme, a bola muito forte. Já tem Henrique. Dedé, domina na caixa, com qualidade. Bota no gramado, aperta a marcação. Ali o Ramires. Vai também pra cima o Aruá. Léo Ceará, bota na frente com o Tico Baiano pra tentar fazer o giro. Tico Baiano toca atrás. Ó, cara. Levantamento buscando o Raia pra ele. Recebeu, bola boa. Pra cima na marcação do Siloé. Voltando pra marcar. E aí, falta marcada. É falta pra equipe do Caissara. Falta perigosa, Alex Mendes. Mais uma falta que vai lá pra área da equipe do CAP, né? Colocar na área mais uma vez, com certeza vai levar perigo. Tem falta perigosa, tá no chão também pelo jeito o Iago Barbosa. Deixa eu só confirmar se é o Iago Barbosa mesmo, mas pela posição é ele. Na verdade é o Thales Jordi, né? Tá no chão ali se levantando, né, Alex? Exatamente, tá ali Jorge, né? E lateral esquerdo, eu não estou vendo nenhum aqui no banco. O Mel, que é lateral direito, para quem acompanhou o Sub-20. Sub-20. O Pedro tá com as 6, que é o número nacional, internacional de lateral esquerdo. Mas o Pedro jogou o Sub-20 de volante. Só se vai fazer aí uma... Porque lateral esquerdo de ofício não tem no banco hoje. O Gleibson é goleiro, o Arlan zagueiro, o Herbert volante, o Pedro seria volante, mas tá com as 6 aqui, pode jogar de lateral. Felipe Pará, meio atacante. Rogério Ceni, ponta. Leandro, zagueiro. Rony Lobo, zagueiro. Francisco, ponta. Juan, centroavante. Melco, lateral direito. Stone, meio ofensivo. Vai pra bola. O Caissara tá aí pra você. Esse Alex sabe de coisa, viu? Danadinho esse rapaz. Vai pro levantamento. Tico, Baiano e Rai. Todo mundo na área. Tá lá o Valtinho. Tá lá também o Clodô. Tá o cara aqui pra receber essa batida. Tá lá o Léo Ceará e também o Gustavo. Os grandalhões. É pra Tico Baiano, levantamento, bola em profundidade, tira aqui de cabeça. E sobe ali no meio o Iago Barbosa. É mais uma bola pra equipe do Caissara, placar de 0-0. Chegamos a 30 minutos. 30 da primeira etapa, placar de 0-0. Tico Baiano leva na força, na raça, é baixinho, bom de bola. Na habilidade, vai carregando o Iago Barbosa, briga com ele. E a falta de novo. Falta pra equipe do Caissara. Vai gastando a bola naquele canto ali, viu, Alex? Vai gastando a bola. Cartão amarelo. Cartão ali. Thales Jorge. Então tá marcadinho o Thales Jorge, né? Sempre perigoso, né? O lateral, que sempre tem esse confronto mano a mano, esse X1 contra os pontos de velocidade, né? Tomar cartão amarelo logo na primeira etapa. Ainda mais que ele vai ter todo o jogo ali pra jogar contra o Tico Baiano. Né? E além tem o Rai também, que apoia muito bem, né, Alex? Exatamente. Então ali é perigo constante. Vem mais uma bola na área, vai sair o Tico Baiano. Vai deixando pro Rai. Vai pintar levantamento pra equipe vermelha e branca. Lá de Campo Maior, o Leão. Pode rugir aqui no estádio Lindolfo Monteiro pra gritar gol. E se tem gol, tá aqui comigo, hein? Vai pro levantamento a equipe do Caissara. Levantamento. Tira a defesa, Iago Barbosa. A bola vai saindo. Dessa vez não foi falta. Segue o jogo, hein? Segue o jogo, Alex Mendes, mas tá sentindo ali o atleta da equipe do Caissara. Clodô tá no chão, né? Clodô ali, falou que foi tocado. E a torcida do Caissara se levanta, porque sente o aumento do clima. Vai pra bola, levantamento na área, sobe de cabeça, dois, uma bola só. Aí tem alguém que tem que falar, hein, Alex? Sai, subiu o Luiz Fernandes, subiu também o João Guilherme. Dedé, perdeu. É a hora da resposta, vai chegando com o Smith, brecou o Smith. Mais um drible, volta atrás, Siloé. Vem o Cap na resposta, o Atlético Piauiense. Smith já passa a Siloé. Prefere o Smith ficar com essa bola. É bola aqui na ponta com o Aruá. Pede pra alguém passar, não tem ninguém. Agora sim, levantamento. Smith de cabeça pra fora. A bola foi muito alta, Alex Mendes. É, nota 7 pra esse passe do Aruá, né? Porque achou o Wesley Smith ali do lado oposto de que ele cruzou. É um gol que tá saindo muito no futebol moderno. Esse cruzamento para pegar as costas do lateral oposto, o Wesley Smith estava bem posicionado, porém foi um pouquinho alto, não deu para ele cabecear bem ali para a meta do goleiro Otávio. Bola foi fora, permanece 0-0. Vamos chegando na marca de 33 minutos, Alex Mendes. Lembrando que ontem, né, para quem está nos acompanhando, o Piauí e o Comercial ficaram no empate, por enquanto no empate também. Com isso o Flamengo está na boa, né, Alex? Porque se vencer, se continuar como tudo está aqui, né? Pode, né? Já joga na próxima rodada. Tá assistindo camarote. Assistiu ontem Piauí Comercial. E hoje, Atlético Piauiense e Caiçara. Vai saindo ali pelo jeito o Dedé, viu, Alex? Vai saindo o Dedé na maca, mão no joelho. Será ali já alguma lesão grave? Vamos, Alex. Torcei que não, né, Alex? Comecinho de campeonato. O Dedé é um bom jogador da equipe do Caiçara. Se mostrando muito bem nesse comecinho de jogo. Já deve se levantando, mão no joelho, mas não dá agachadinha, né? Pronto, tá ali sentindo. Chega aquela aguinha mágica e vamos pro jogo. Enquanto ele se recupera, vai pra bola, Otávio. Vai pintar levantamento. Agora sim, pé na bola, manda pro campo de ataque, sobe o Valtinho. Sobe também ali o Iago Barbosa. Gustavo, vai chegando Aruá, ganha o Aruá, ganha na primeira, ganha na segunda, lindo balãozinho. Ramires, Aruá, ele bate bem, Aruá, pra fora! Arriscou de longe, tentava ali surpreender o Otávio, mas pegou mal na bola, foi pra fora, vai chegando o Cap, Alex. Vai chegando o Atlético Piauiense, o Aruá acabou batendo de fora da área, o Aruá já jogou no Flamengo do Piauí. E jogou bem, né? Jogou bem no Flamengo do Piauí, estava no Souza da Paraíba, após a eliminação do Souza, na Série D, acabou indo para o Clube Atlético Piauiense. Joga a Série B do Piauiense. Otávio vai pra batida, Otávio levantamento, vai subindo de cabeça, Luiz Fernando faz o corte aéreo pra equipe do Atlético Piauiense, toca de cabeça, domina ali o cara, chega Aruá, já fica Valtinho, fez o Valtinho, soltou a canhota, pede ali desculpas, porque tava de um lado o Debu e do outro o Tico Baiano. Era só escolher o lado, hein, Alex? Era só escolher o lado, né, mas na hora ali do jogo, olha aí do calor, da emoção, alguns atletas tomam decisões incorretas, o que é normal, né? Pra gente que tá comentando aqui é mais fácil, né? A gente tá aqui sentado, no ar-condicionado, né? Mas só quem tá lá realmente sabe. A gente tá comentando, a gente tem que comentar, né? Isso. Falar do lance, de um chute errado. Mas a gente sabe como é a pressão dentro de campo, ainda mais num gramado, né? E na estreia também, né? Então, tem um nervosismo de estreia, com toda certeza. Mas agora, de Assis, com passado já 30 minutos de jogo, a galera, jogadores experientes, como é o caso, eu acho que não tem, tá já baixando. Já acabou, né? Baixa mais esse frio na barriga. E vai baixando porque vem Siloé, cruzamento na segunda trave, toca de cabeça, João Guilherme voltou, na trave! E explode no, na emenda, ela tocou na emenda e foi pra fora, pra sorte do Otávio do Caiçara, Alex Mendes. Boa jogada mais uma vez aí do João Guilherme. Está sendo um dos melhores jogadores do Clube Atlético Piauiense nessa primeira etapa de Assis. Vem Siloé, olha o Aruá, limpou para fazer um golaço para fora! Alex Mendes, a primeira do João Guilherme foi na trave. O drible desconcertando o Aruá, deixou sentado no João Léo Ceará. Mas aí de canhota tirou demais, hein, Alex? Acabou tirando demais ali do chute, né, mas uma boa chegada. Uau! Duracell, patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar pra isso. Uhuhu! Pronto pra correr! Duracell dura mais, muito mais. Chegou o Tim Pré-Chip, o Prec da Pix na conta. Pix na conta? Também quero. Ou seja, lá no Deus Dete Melo, esse é o clima que a gente quer. O torcedor vindo e valorizando o nosso futebol, né, Alex? trazendo os seus filhos, trazendo os parentes, todo mundo, para valorizar o que é nosso. Só vamos chegar a algum lugar, Alex, quando a gente valorizar o que é nosso. Ou eu estou errado, estou falando uma besteira. Com certeza, valorizar o futebol daqui, não o futebol local e o que é da nossa terra. Para você que está ligado na nossa transmissão, muito obrigado. Vai chegando ali o Otávio para fazer o toque de bola. E é isso que ele faz. Bola para frente. Luiz Fernando de capo na velha ali o Ramires. Chega e briga pela bola. Vai deixar a bola sair o Siloé. Bola para a equipe do Atlético Piauiense. Placar de 0 a 0, 38 minutos. Bola enfiada, não tem impedimento. Vai levando o João Guilherme para o giro. Preferiu o passe atrás. Vai levando o Siloé. Vai pintar cruzamento o Siloé. Prefere ficar com a bola. Fecha ali a porta o Henrique. Olha nos olhos. Volta atrás. Ramires. Passe mais uma vez com o Siloé. Vai passando o Ramires. É para ele. Ajeitou o corpo. Cruzamento. Sobe de cabeça. Espalma, Otávio. Cabeçada fulminante do João Guilherme. E defesaça do Otávio Alex Mendes. Defesaça do Otávio mais uma vez com o João Guilherme, né? Jogador que mais leva perigo para o Caiçara, que mais leva perigo. Vamos lá. Olha a chegada, Ramires sobrou com ali, com o Will Smith de bike para fora. Agora quem aperta é o Cavernão Alex Mendes. É isso, né? Levando perigo. Grande jogada ali do Wesley Smith, né? Atacante de muito recurso. Acabou dando um voleio, uma meia bicicleta ali para fora. Tem bola pro Otávio fazer mais um tiro de meta. Vai pra bola o Caiçara Leão de Campo Maior. Vai sentindo a pressão. Vai tentando sair porque agora quem desenrola e bate, joga de ladinho, é a equipe do Atlético Piauiense. Otávio, pé na bola, buscando aqui o debu. Tico Baiano recebe, na verdade, contra o Mandacaru. Mudou de lado, Tico Baiano tentou colocar na frente. Fecha a porta ali o Mandacaru. Luiz Fernando errou o passe. Vai levando o Clodô, bola enfiada pro Valtinho. Forte demais. Fica nas mãos do Cris. Vem o Atlético Piauiense. Já abre com Anderson Sobral. Vai carregando. Vai levando para o campo de ataque. Olha aí, aprendendo com quem não sabe. Futuramente vamos fazer uma parceria. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos sim. Vou botar o telefone para você entrar em contato com a gente já, viu, sucatinha da hora. Obrigadão, meu irmão. Aí pela sua audiência, vem pro jogo, já tá na ponta com o debu. Vem o Caiçara pra cima da marcação, já limpou o primeiro, vai pro fundo, pode pintar o primeiro, tira a defesa, chega Ramires, faz o corte, já sai no contragolpe. Ali com o João Guilherme, na verdade com o Iago Barbosa, Ramires, vem sendo acionado, é bola boa, vai na ponta, vai chegando, colocou na frente Aruá, a bola não sai, agora sai. E arremesso manual, se essa bola não sai, hein, Alex? Vem Smith. Siloé, lindo drible. Protege bem. Siloé. Prefere ali, chega firme o Dedé. E aí acaba cometendo a falta. A falta foi marcada e foi falta, né, Alex? Falta, né? Tava ali um pegando o outro, outro pegando um. Assim, já assim, o Caiçara tá chegando. Mas tava vacilando muito esse último passe. Essa última finalização. Levantamento de novo, Otávio! Tá no chão, Otávio, de cabeça, Smith, sacode! Gol! Do Atlético Piauiense! E foi dele, o Alex Mendes abre o placar agora. Atlético Piauiense tem um Caiçara 3-0. Alex Mendes, reclamação total porque tava no chão, Otávio. É, reclamação total, né? Mas qual é o time que vai parar após o goleiro ficar ali no chão, né? O goleiro acabou falhando, a gente teria que ver novamente ele no replay. Após cruzamento da esquerda para a direita, cruzamento ali do Siloé, Wesley Smith estava só ele e a trave, né? O goleiro estava caído, cavizou fazendo gol e já estava avisando, né? Artilheiro, é fazedor de gols. A bola chegou nele, ele não perdoa. Agora, Clube Atlético Piauiense, o CAP 1, Caiçara 0. Mas já tinha batido na trave, já tinha feito defesas ali sensacionais o Otávio. E nessa, não deu, né, Alex? Dessa vez, livre, leve e solto no meio da defesa, só tendo o trabalho de botar para o fundo do gol. Ainda tentou salvar o Léo Ceará, mas foi feito o gol. 1-0, não valeu a reclamação. Segue o jogo, segue o jogo. E vai vencendo o CAP, o Clube Atlético Piauiense. E marca a história, hein? Primeiro gol na fase profissional dele, o Wesley Smith, Alex Mendes. Já é de se esperar, né? Se você fosse perguntar para 10 pessoas, 9 iriam falar que esse gol seria do Smith, pelo falo de artilheiro, né? Camisa 9 que tem. E vem o Caiçara, não dá, vem com o Debu. Debu na habilidade, colocou na frente e vai levando. É para Debu, pode pintar o empate! Na trave! Sobrou, Tico Baiano bateu, escorregou, vai passando, tira o Luiz Fernando, a bola vai saindo para escanteio, mais uma sobra, tira a defesa, Iago Barbosa. Pressão, quase o empate, vai tocando. Quando troca passes, chega com facilidade a equipe do Caiçara, viu, Alex? Chega com facilidade, né? Chegou mais uma vez ali, chegada do Debu, quase gol de empate. E vai pra bola, Debu. Vai pintar, levantamento, tira o ar pra correria do João Guilherme. Vai ter que voltar, é o João Guilherme mesmo. É o cara, prepara ali o corpo, segura, briga, vai mandar voltar. Ali não entendi, foi marcado, segue o jogo, foi falta, Alex, marcou falta. Henrique, prepara ali a canhota, pela direita, bola boa. Dedé, Clodô, Tico limpou, Tico Baiano, continua com ele, aperta a marcação do Ramires. Dedé, Henrique, vem o Caiçara, aperta ali o Siloé agora. Aperta a marcação, ganha o Siloé, pede Ramires, manda Caru. Já pede Smith, prefere o passe com o Ramires, limpou primeiro, fica bem por baixo, tira ali na defesa o Aruá, briga boa. E ali agora se estranhou, agora ali estranha, opa. Opa, não precisa disso, Alex Mendes. Chega ali o Valtinho contra o Smith. Agora um carnaval furdus danado. Smith. E vai ter cartão pro Aruá, né? O Aruá é um bom jogador, né, Alex? Mas tem um histórico de pavio curto, viu? Cartão pro Aruá, viu, Alex Mendes? Nessa acho confusão... que vai ter mais, né? Acho vamos que... ver, vamos aguardar. Tá ali o Valtinho. Pede calma ali o Wildney. O Valtinho tava lá no ataque, né? E veio dar um empurrão aqui no Smith. Sem necessidade, escapou ali, como diz, né? Escapou fedendo, né, Alex? De como é, exatamente. Um cartão. Vamos chegar na marca de 46 minutos. É primeiro tempo, vai vencendo o CAP. Com esse placar vai assumindo a ponta da tabela. Mas tem falta para a equipe do Caiçara, é valente. Vai o Henrique, levantamento, prefere o passe na ponta, Debu, isso, Debu, já deixou na saudade ali o Mandacaru, Debu, brecou pra cima da marcação, vai deixar a bola sair, escanteio pro Caiçara, placar de 1-0, o gol de Wesley Smith. E quem vai pra cobrança é o próprio Debu, vai pro levantamento, Debu, bola rasteira e ficou fácil pra defesa, tira o Smith. Quando ergue o braço, apita Alex Mendes. Final de primeiro tempo e o placar tá assim pra você, galera. Atlético Piauiense tem um Smith e o Caiçara. Caiçara! Galera, Alex Mendes. Final de primeiro tempo aqui no estádio Lindolfo Monteiro. Clube Atlético Piauiense, o CAP tem um gol de Wesley Smith. Ali os 45 para 46 minutos da primeira etapa. Caiçara tem 0, aí a gente viu esse grande jogo, uma grande partida, né? Jogo muito movimentado, duas bolas na trave, uma para cada lado, na verdade um travessão, tanto do João Guilherme pelo lado do CAP, como também do Debu pelo lado do Caiçara. Jogo esse muito movimentado, as duas equipes buscando gol a todo momento, né? O time do Alexandre Lima não veio só para se defender não, tá jogando, tá tocando a bola, tá chegando com perigo a meta do goleiro Cris. E o Clube Atlético Piauiense, por sua vez, usando o que tem de melhor, com a velocidade ali, tanto do João Guilherme, como também do Siloé. No cruzamento ali do Siloé, conseguiu achar a cabeça do Wesley Smith após falha do Otávio e abriu 1-0 para o Clube Atlético Piauiense, Jesus. Para você, o nosso muito obrigado. Vamos dar uma pequena pausa. Já a gente volta com você para a segunda etapa de jogo. A gente volta um pouquinho antes para comentar o que pode ser feito, né, pelo Washington Luiz ou aqui também pelo Alexandrinho para voltar para a segunda etapa de jogo. É um instante só. Você falou em Batistinha? Ele está aqui, viu? Vendo o filhão jogando e jogando bem, Alex. Já você comenta aqui junto com o Batistinha. A agência Rádio Secom apresenta agora o informativo Piauí. 4:58. Bahia Cred, essa é a oportunidade que você esperava. Crédito de 5 a 300 mil, com as melhores taxas de juros do mercado e prestações que cabem no seu bolso. Para compra e reforma de imóvel, compra de automóveis utilitários e particulares e capital de giro.